I think she know I'm one of the people. Frequência 1, 2, 4, chame agora a frequência 275, antena 2845. Posto 3, Centro Recife, sendo identificação, sobre vigilância. Confirme quantas milhas atinge. Com dois tráfegos à sua frente, o qual está a 12 horas, rumo ao posto agora a 69 milhas, o Bravo 732, e o tráfego adicional também 12 horas, São Gonçalo, o tráfego apenas o de 12 horas, 68 milhas. Confirma a dirigível que está cruzando? Firme? Sim, cruzando encerrado, cruzando 220, conforme o radar foi perdido. Ao cruzar o nível 180, chame e controle Ilhéus 1201. Goma 768. Goma 768, chame a frequência 12685, alterna 2545. Então, esse 054. Então, 054, também chamar a frequência 2685, alterna 2545. Direito, 1h, 2 milhas no rumo composto. Sanagra, agora livrado 360 para o 380, Bravo 732. Opera 2581, Centro Recife, sem medicação, sob vigilância. Tá 3322, precisa. retorno. Oceano 2581. Oceano 2581, na presente, vou chegar na tarde. Só 3322, chama agora a frequência 127, opção 5, alternio 2845. 3850, prossiga agora com o Centro Amazônico, frequência 1337, alterna 2515.